jamais vai apagar. Viva te procurar, liguei seu celular, mas não dá nem sinal, só da caixa postal. No meu Facebook eu te encontrei, uma chamada de vídeo eu te enviei, e então falei, me responde amor, preciso de ti, por favor. Liga o webcam que eu quero, preciso te ver. Tô mal, longe de você. Liga o webcam que eu quero, preciso te ver. Matar a saudade. Tô mal, longe de você. Arrocha gostosinho, arrocha com gordinho. Puro amor pra se apaixonar. Sempre lembra aquele seu olhar, e vou na minha mente, jamais vai apagar. Viva te procurar, liguei seu celular, mas não dá nem sinal, só da caixa postal. Meu Facebook eu te encontrei, uma chamada de vídeo eu te enviei, e então falei, me responde amor.